Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Quando fico nervosa, é porque estou presa a alguma coisa do meu ego. Zizi Posse. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira! Hoje é dia 8 de outubro e iniciamos nosso encontro semanal Livres. Se desprende disso, então, ouvinte, vem pra cá. Onde? Ué, pra Rádio Transamérica. No Mulheres Transamérica, é claro, seu espaço exclusivo nas ondas do rádio. Aqui no Mulheres Transamérica você tem total liberdade. Sim, aqui você pode participar, opinar e concorrer a sorteios. Falando em sorteio, hoje estamos disponibilizando um kit de revisão aplicado da Auto Luiz Bosch Car Service. Hashtag Eu Quero em nossos contatos, né, na nossa fanpage, você participa. Então corre lá para se pronunciar, porque até o final do programa anunciaremos a ganhadora. Então, para isso, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45882828. Fanpage Transamérica Foz. Telefone 45-3028-2828. Muito bem! Gente, vocês sabem então o que é o kit de revisão aplicada, né? Lá na nossa fanpage tá explicando e tem até fotinho. Lá tá escrito assim, que é um conjunto de 4 produtos composto por um líquido para limpar o para-brisas, 2 tipos de lubrificante e um desengrepante. Então, resumindo, são produtos líquidos usados para passar nas portas, parafusos e ligações específicas do nosso carro. Mas assim, ouvintes, esse produto você precisará, à medida que você ganhar, você precisará retirar ele na própria Auto Luiz, porque daí lá eles já vão aplicar esse produto no teu carro. Caso sobre produto, olha que legal, você pode levar para casa e depois aplicar novamente no seu carro quando estiver precisando. Então, corre participar com a gente com a hashtag Eu Quero. Gente, o bate-papo da semana passada foi tão bom que hoje receberemos novamente a Juraci aqui no nosso programa. Na semana passada, falamos da importância da mulher na vida política da cidade. Hoje iremos explorar os conhecimentos da Juraci no que diz respeito ao Conselho da Comunidade. Vamos relembrar então a apresentação da Juraci? Bora lá! Vou dizer então. Juraci Helena Albert tem 56 anos e 3 filhos, uma por sinal está visitando a nossa capital do Brasil, né? Mora em Foz há 50 anos e destes 50 a 33 é empresária no ramo de prestação de serviços. Entre outras formações, possui curso técnico em administração de empresas. É presidente do Conselho da Comunidade, vice-presidente do COMUS, que é o Conselho Municipal de Saúde. Ela é membro da comissão da CAISAN, que é Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, e também é membro do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Membro também da CODEFOS, que é Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Bom dia, Juraci! Bom Bom dia a todos. Muito bom te receber novamente aqui. Muito obrigada. Bom, ouvintes, antes então de conversarmos com a Juracy, apresentaremos a cantora do dia. Mulheres Transamérica, cantora do dia. Zizi Posse é cantora de música popular brasileira, de formação musical erudita. Dos 5 aos 17 anos de idade, estudou piano e canto. Foi professora de música para crianças, gravou jingles comerciais e participou de especiais de televisão local em Salvador, na Bahia. Já no Rio de Janeiro, assinou contrato e aos 22 anos gravou o seu primeiro LP. Um dos seus musicais famosos foi Asa Morena, que é a música que escutaremos agora. Mulheres Transamérica. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Crescer de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me toma sem pensar num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Transamérica. Mulher Entrevista. Muito bem, Juraci. Segundo o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, nos últimos 12 anos a população carcerária masculina aumentou 130%. No mesmo período, o aumento de mulheres foi de 256%. Então, no mesmo período, praticamente a metade a mais para as mulheres. A que podemos atribuir esse aumento, né? Que tipo de história tem por trás disso? É, na verdade, são muitas as questões, né? Mas pontuando mais, uma das questões é que a mulher ela passou a tomar a frente de muitas funções que lhe foram atribuídas e pelo peso da carga disso também reflete, né? A mulher ela passou a ser pai, mãe, dona de casa, enfim, tomar partido de todas as obrigações que lhe puseram, né? Aliviando então o caso do homem, do companheiro, e atribuindo a ela o peso disso ou julgando a responsabilidade. Isso também reflete bastante na questão do aumento, né? A mulher ela foi buscar formas de angariar recursos e aí entra no mundo do crime para poder suprir aquela necessidade. Isso é um ponto, né? Que é bem relevante. Mas existem outras questões sociais mesmo, né? Sociais mesmo. E o interessante é que na estatística de fonte do Ministério da Justiça, a gente verifica que tem um perfil essas mulheres, né? Qual elas são mulheres perfil? De baixa renda, baixa escolaridade, mulheres negras, né? Então, também então, mulheres negras de solteiras, solteiras de também, baixa renda e baixa escolaridade. É, solteiras que possuem famílias também, né? Uhum. Mães solteiras. E o principal motivo está atrelado a quê? A tráfico? Como que essas mulheres acabam sendo detidas? A questão do tráfico, ela é bem relevante, né? Vem crescendo muito nos últimos anos, né? Porque é uma opção de renda fácil. Né? Então, isso é uma questão também que reflete muito na população carcerária feminina. No site do Ministério da Justiça, há uma explicação de que no Brasil atualmente as mulheres representam cerca de 7% da população carcerária, o que corresponderia aproximadamente a 36 mil presas. Daí, nesse mesmo site, diz que há um déficit de vagas femininas e que hoje corresponde, então, a 14 mil vagas. Ou seja, existem 14 mil vagas disponíveis, mas, na realidade, existem 36 mil presas. Já segundo o site O Globo, o Brasil é o quinto país no ranking internacional, né, de número de mulheres encarceradas no mundo. O que a gente pode pensar desses números e como que é a realidade de Foz nesse cenário? No cenário nacional, a gente pode observar porque existem em alguns estados um maior número de população de mulheres, né? Uhum. Por exemplo, São Paulo é o que mais tá no ranking, né? Mas, em termos de Paraná, e aí eu tenho que reconhecer, o Paraná ele tem um avanço nas questões das políticas prisionais. Ele já está caminhando nesse sentido. Que legal. Né? Apesar que nós temos 4 unidades femininas prisionais e temos 2 unidades femininas mistas. É aquelas unidades que ficam no mesmo espaço que os homens também ficam presos, né? Então, essas unidades mistas, elas existem no Paraná 2. Também a gente vê a questão das que são mistas, elas têm uma dificuldade, um problema que é agravante, que hoje a gente verifica isso e já apontou a questão de que essas unidades mistas, as mulheres, elas não têm um atendimento na questão de berçário, de creche para os seus bebês, tem uma dificuldade maior. Uhum. Então, no Paraná, a situação seria essa hoje. Da questão da superlotação, no Paraná eu não peguei esse dado, mas aqui em Foz do Iguaçu a gente tem duas alas, né? Dois pavilhão. Desses dois pavilhão são 16 celas cada pavilhão, e média de detentas em cada cela seriam de 6 a 8 detentas, né? Variando um pouco. Então essa é a realidade aqui de Foz do Iguaçu. Uau! Bom, vamos ouvir então a próxima música de Zizi Posse. Quando voltarmos, a Juraci irá dizer dos programas de apoio ao sistema prisional. Fiquem sintonizadas que já voltamos. A música se chama A Paz. Mulheres Transamérica. Posso andar isso estou partido e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Na inocência cega, no risco das palavras e até no risco da palavra amor. Ah, nada resta mais o fruto que se tem. É o bastante pra querer um minuto além do que eu possa andar com você. Te amo e o tempo não varreu isso de mim. Por isso estou partido e tão forte assim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Na inocência cega, no risco das palavras e até no risco da palavra amor. Mulheres da História, falaremos da história de Pagu. Foi uma escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante comunista, tornando-se então a primeira mulher a ser presa no Brasil. Para a época, Pagu, ou Zazá para os íntimos, era uma mulher avançada para os padrões da época, dada a algumas extravagâncias como fumar na rua, usar blusas transparentes, cabelos curtos e eriçados, bem como dizer palavrões. Seu comportamento não era compatível com sua origem familiar conservadora e tradicional. Casou-se com Oswald de Andrade, teve um filho, separou-se e tempos depois casou-se com Geraldo Ferraz. Com ele também teve um filho. Foi militante, rompeu com o comunismo, tornou-se socialista, foi presa 23 vezes ao longo de sua vida, sobre causa de motivações políticas. Morreu em decorrência de um câncer aos 52 anos de idade. Muito bem, ouvintes! Ouvimos a música, então, ali na sequência, chamada Caminhos do Sol. Mas antes de voltarmos ao nosso bate-papo ao vivo aqui com a Juraci, quero lembrá-las de que sua participação em nosso programa é sempre importante. Nosso sorteio tá rolando! Quer concorrer então ao kit de revisão aplicado da Auto Luiz Bosch Car Service? Entre em contato conosco no programa com a hashtag EuQuero. Os nossos contatos são WhatsApp 4588282828, Fanpage Transamérica Foz e o telefone é 4530-2828-28. Muito bem, Juraci, existe então o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, que prevê repasses, entregas de cartilha, organização de diretrizes, enfim, intervenções. Mas a questão sempre é a prática. De quais programas dispomos, o que tem funcionado para essa população, o que, que diz as leis, as diretrizes, como que tem funcionado tudo isso? Na verdade, a Lei 7.210, de 11 de junho de 1974, ela estabelece que deve ter o estabelecimento segundo gênero. Portanto, um dever do Estado, que deve ser separado. Aí a necessidade da implantação de políticas públicas específicas para esse segmento. Tá? os problemas das unidades prisionais do país diz respeito às suas próprias estruturas físicas e instalações, superlotações, graves condições de ventilação, higiene, entre outras mazelas. Então existe, o problema ele já foi detectado, já foi feito um diagnóstico, né, esse estudo feito da fonte do Ministério da Justiça. Então já existe esse começo de preocupação com essa população. No caso da necessidade, está também na lei que ela define a necessidade de implantação de políticas públicas específicas para este segmento. Tá? Então já existe uma ação a nível nacional. O Paraná ele está um pouco à frente com essa preocupação. Tá? Já existem umas cartilhas que veio do Ministério da Justiça, inclusive quem trouxe para nós foi a doutora Juliana, ela é juíza da VEP. E a gente já começou esse pequeno trabalho. Né? É um começo, é isso que a gente entende. Então, existe sim. No caso, por exemplo, dessa questão das presas que têm seus bebês, né? No caso das unidades femininas, elas têm 76% não tem creche para os bebês. E das mistas, 89% não tem creche para os seus bebês. Né? Então, isso é uma questão séria que tem que ser revista, vista, trabalhada, né? E com relação à participação da população, é muito importante. Eu vejo que chegou o momento de se abrir a discussão sobre as populações carcerárias, sobre o cidadão privado de sua liberdade. Porque não é essa pessoa privada de liberdade, mas ele vai cumprir o seu tempo de cumprimento de pena, pagar para a justiça e vai voltar para nosso meio. Exato, né? E daí, então, né? E daí? Então existe todo um trabalho, porque quando está lá, ele está lá, uhum. Né? E quando ele sair, ou ela sair, quando essa mulher sair? Porque a mulher é mais séria a situação dela. Porque a mulher, quando ela vai presa, ela é esquecida, por incrível que pareça. Ela é esquecida. Ninguém a visita, ninguém dá apoio, ela fica lá. Ela perde esse vínculo que ela tem. Então, para a mulher é bem mais difícil. O homem, por incrível que pareça, sempre tem alguém que vai, que, né, participa, que dá um suporte. E essa mulher, ela fica abandonada. Então, é uma questão que a gente tem que ver com carinho, né? E os bebês? O que acontece com os bebês daí? Porque eles devem ficar só até um tempo ali com a mãe, né? Até que tempo? Depois é passado a família, né, chamada, e passa a cuidar dessa criança ou vai para uma instituição de apoio para poder ficar com essa criança até o término da pena da mãe. As mães dos homens normalmente vão visitá-los. As mães das mulheres, então, têm uma dificuldade de ir até o sistema e ver? Isso a gente não conseguiu, assim, ter informações específicas. Mas o que se conseguiu obter de informação é que elas ficam abandonadas mesmo. Não é difícil. Até a visita, ela é menor, entendeu? Então, é assim, por exemplo, fica... eu entendo assim, que como se é uma mulher que tem filhos, talvez a mãe ela passa a cuidar dessas crianças, passa a assumir para ela esse papel de mãe pelo tempo. Na verdade, é isso que a gente entende que aconteça, né? Mas que isso é um fato, a mulher fica mais abandonada. Ouvinte, você tem alguma filha, alguma prima, algum parente que esteja encarcerada na cidade de Foz do Iguaçu e quer mandar para nós o seu recadinho, participa com a gente do programa, você tem essa liberdade aqui. Bom, Juraci, no que diz respeito então ao Conselho da Comunidade, qual é o papel do Conselho, o que o Conselho tem feito, né, como intervenções para pensar, para trazer essa discussão da realidade dessas mulheres de Foz do Iguaçu, em que pé a gente está? O Conselho da Comunidade, ele tem um papel de como... Ele é, na verdade, ele é um apoio, tá? Ele é ligado a várias execuções penais e ele tem o papel de interlocutor e também, como ele é um órgão, ele passa a ter também um acompanhamento das unidades. A gente faz uma visita técnica todo mês e passa para o DEPEN. Então a gente também tem um acompanhamento de como está funcionando o sistema carcerário no município. E aí a gente tem como fazer os encaminhamentos, no caso, para os órgãos, do como está e o que se deve melhorar, ou se tem algum apontamento específico. Tá? Esse é o trabalho do Conselho da Comunidade, além de fazer essa interlocução com a comunidade, por isso a gente diz Conselho da Comunidade. Uhum. Então a gente busca uma forma de envolver a população nessa discussão, esse é o nosso papel. Então por isso eu faço aqui um apelo ao cidadão que tem uma certa preocupação, uma sensibilidade com as pessoas que estão privadas de liberdade, tirar aquela ideia de que, que é bandido, que está lá, que tem que ficar lá, que não é bem assim, que toda pessoa que cometeu um crime, um delito, ele tem o direito, ele tem que cumprir, ele tem que pagar por esse crime, porém ele tem um direito de recomeço, e se a pessoa vai lá e não tem esse acompanhamento e é totalmente discriminada, quando essa pessoa voltar à sociedade, vai refletir exatamente isso. Então acho que tem que começar a se pensar, de mudar essa mentalidade, de se pensar que se você errou, se você, né, você tem que pagar o seu erro, mas você tem que ter o direito também no recomeço, e se você não dá essa oportunidade, a pessoa acaba ficando totalmente vulnerável para coisas que não venham a ser bom para ela e para ninguém. Então, Juraci, vamos falar das condições das mulheres encarceradas aqui em Foz, e para isso tem até já uma perguntinha da nossa ouvinte Juliana do Centro. Ela diz: já que as mulheres são abandonadas, como fica a questão higiênica delas? O que dá para pensar desse cuidado do feminino, né? Porque, imagina, a gente é mulher, vamos pensar a gente no dia a dia então, né? Tem toda a questão de, se usa uma calcinha que não é de algodão, pode abafar a vagina, se usa protetor diário, também vai interferir no pH vaginal. Então, assim, o nosso corpo constantemente está demandando coisas. Isso que a gente está literalmente livre, né? Livre pelas roupas que a gente pode usar, livre porque a gente está circulando, mas a realidade de uma mulher detenta, ela está ali a um padrão de vestuário, a um padrão de temperatura. Como que funciona, então, realmente essa pergunta da Juliana? É uma pergunta muito pertinente, Juliana. A realidade é dura, né? A realidade de uma mulher que está privada de sua liberdade, ela fica um quadrado de dois por um e 24 horas e tem aquele tempo de tomar sol. As questões de higiene também não são fáceis, porque o kit que chega é insuficiente, a mulher demanda um uso de absorvente, umas um tanto quanto pequenas, outras um tanto fluxo maior, então a necessidade é maior. Existem casos que a gente tem conhecimento de mulheres que utilizam inclusive o miolo do pão para usar como um absorvente, né? Introdução como seria um OB, elas preparam isso e introduzem. Então, para procurar uma forma de se proteger, né? Para poder. Essa é, infelizmente, a realidade. Por isso que eu trago essa discussão, eu acho que é uma discussão assim, que tem que ser feita por nós, inclusive mulheres, que temos um certo poder de disseminar a informação. Fazer um chamamento mesmo. A gente criou a Comissão da Mulher Encarcerada no Conselho da Comunidade. Então, essa comissão já se reuniu, já tem alguns encaminhamentos, já tem algumas propostas, está se levantando um diagnóstico real para sabermos assim, exatamente onde a gente vai começar a trabalhar essas políticas, né, públicas que tem no atendimento à mulher encarcerada. Isso é uma construção, a gente tem uma abertura muito boa dos diretores das unidades, isso é muito importante, e aqui o Paraná está à frente nessa questão dessas políticas, por esse fato, porque para você conseguir fazer um trabalho dentro das unidades, você tem que ter esse apoio também, né? Uhum. Porque é todo um sistema, né? Não é fácil, existe tudo uma questão de segurança. Mas assim, a gente está caminhando e a gente pede ajuda à população, sim. Se você tiver condições de doar, existem, por exemplo, o Rotary, o Lions, a pastoral. Existem várias entidades que você pode estar doando esse material de kit higiene feminina, e aí a gente, através do conselho, pode estar encaminhando para as unidades esse material para que venham complementar, né? E o que compõe, então, esse kit, além dos absorventes? Ah, seria o sabonete, a pasta de dente, a escova de dente, né, um shampoo. E esse kit é individualizado? O papel higiênico, que tem uma dificuldade também com o papel higiênico, porque elas recebem um rolo, tem que dividir entre elas. Né, então o kit não dias, é individualizado. Então é pouco, né? Mas tem toda uma política também dentro da unidade, a gente tem que, né, respeitar isso. Né? Uhum. Então, para as pessoas que quiserem colaborar, elas podem procurar esse tipo de instituição. Então, por exemplo, o Rotary, o Lions, as pastorais, e está entregando a Caritas para poder entregar, dizendo que é para esse objetivo. E eles fazem o repasse. Toda doação tem que ter uma origem, né? Não pode ser uma doação, né, aleatória. Sim. Não pode ser aleatório. Então, se a pessoa tiver interesse e participar também do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade, ele é aberto. A pessoa que tiver interesse em participar, nós estamos abertos. Nós até gostaríamos, né, que as pessoas que se preocupam com essa causa e que têm interesse, a gente podem participar. E as reuniões acontecem em que data? Qual horário? Nós estamos, nesse momento, utilizando a sala sede do Conselho Municipal de Saúde em virtude do Fórum Estar em Reforma. Então, como nós estamos aguardando o retorno ao fórum, nós estamos realizando as reuniões nesse local. Fica na rua Vereador Maci Pereira, 900, e é toda a última quarta-feira do mês, às 15 horas. As reuniões do conselho. Então, nesse mês, deixa eu olhar aqui no calendário, ouvintes. Última quarta-feira do mês. Nesse mês, então, a reunião vai ser no dia 26 de outubro, lá na sede do Conselho Municipal de Saúde, às 15 horas. Muito bem, então você que tem interesse em poder participar, em estar podendo entender melhor essa situação e colaborar de alguma maneira, você pode encontrar Juraci e outras pessoas lá. Mas assim, Juraci, digamos que estudantes de psicologia, enfermagem ou até mesmo direito queiram se organizar e fazer algum tipo de campanha nas faculdades para acolher esse tipo de material e ofertar. Como que eles podem estar se organizando para fazer isso? Através de suas faculdades. Inclusive, as faculdades é muito importante que comecem a participar dessa política, né? Uhum. Para contribuir. Até se houver interesse, até podemos pensar num projeto. Se os estudantes tiverem interesse, com certeza, isso é bem-vindo. Isso é uma parte que a gente gostaria muito que acontecesse. Então, ouvinte, se você é estudante, em qualquer instituição de ensino aqui em Foz do Iguaçu, gostaríamos de convidar você a se sensibilizar com essa situação e poder, de alguma maneira, buscar colaborar com intervenções na questão de política pública, porque isso é saúde. Essas mulheres, sim, demandam um sistema que as recebam em detrimento de atitudes que elas tiveram, mas é como a Juraci falou, vai chegar um momento que elas vão sair e precisam ser reacolhidas na sociedade. Então, por que a gente já não pode ir fazendo antes por elas? Mostrando o quanto elas são importantes, o quanto sim elas cometeram um equívoco e elas estão pagando por esse equívoco, né? Porque sempre quando a gente comete um erro, Juraci, sim, é importante a gente lidar com as consequências do erro. Mas isso não significa que a gente precisa ser abandonada. E essa realidade, então, delas serem abandonadas, serem esquecidas ou até excluídas, fere os nossos direitos, mulheres. Porque elas fazem parte da nossa sociedade, por mais que seja, às vezes, difícil para a gente lidar com essa realidade. Mas a gente precisa enfrentar e a gente precisa colaborar com esse público. Então, fica aqui o nosso pedido. A Juraci também vai fazer como que chama isso, Juraci? Sei lá, convite. Um convite. Então, vamos lá. Faça o seu convite às nossas ouvintes. O que eu gostaria de dizer é que realmente não só as mulheres, como os homens também, que pertencem àquela população carcerária, temos que pensar em políticas públicas de reingresso na sociedade, Porque a situação de uma pessoa que está presa e que sai, que se sente sozinha, ela fica sem condições de um recomeço. Então, isso é muito importante a gente começar a pensar nisso como cidadão, para que possamos contribuir para melhorar. Porque as cadeias não deveriam estar superlotadas, as cadeias deveriam estar com vagas, e muitas vagas, né? Uhum. Não é isso que acontece. Então, a gente trabalha para que isso se reduza, essa população, e que a gente possa melhorar as condições de vida daqueles que estão privados de sua liberdade. E o convite é isso, é que as pessoas comecem a participar, começam a pensar, né? Refletir na situação atual e pensar em formas de a gente conseguir a mudar essa realidade. Eu agradeço a participação e estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. O meu telefone é 99523908. Se alguém de repente precisar de alguma informação, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Muito bem. Antes então da gente encaminhar para a finalização do nosso programa, vamos ouvir mais uma música da Zizi Posse. Mulheres Transamérica. bem. Então a música que escutamos se chama Perigo. Ouvintes, nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da nossa convidada e de vocês, ouvintes, eu gostaria de dizer que toda semana ficamos muito felizes de tê-la conosco. Quero mandar então um beijo para a Ana, do In Natura, a fruta no pote. Neste mês iremos recebê-la e sortear para as ouvintes brindes exclusivos da In Natura. Então eu quero dizer para a Ana que não se preocupe, estar aqui é bom demais, a vergonha passa longe. Ouvintes, então, nos acompanhem, fiquem atentas aos sorteios que oferecemos, porque aqui, sempre que a gente quer muito presentear você. Antes da gente terminar, logo, logo eu falo quem ganhou o sorteio da Auto Luiz. Juraci, queremos agradecer a sua participação, gostaria de pedir que você pudesse deixar uma mensagem para as nossas ouvintes, poder também falar um pouco das atividades que elas fazem, porque a gente estava conversando aqui no intervalo da musiquinha, ouvintes, que você estava explicando, né, que existem atividades de educação que elas fazem, existe também a realidade das vezes elas ficarem muito bravas lá dentro. Conta um pouco da gente, conta um pouco disso para a gente também poder finalizar o programa de hoje. Da unidade, a gente observou que estava bem danificada a parte estrutural delas. Aí até eu perguntei, nossa, mas está tudo quebrado, o parlatório não tinha um telefone no local, tudo danificado mesmo, né? Uhum. Aí até o agente brincou, ele falou assim, as mulheres são bem mais brabas que os homens, quando elas ficam nervosas, elas destroem tudo. Olha. E estava realmente, agora já solucionou o problema, já arrumaram o parlatório, já está funcionando tudo direitinho. Mas isso acontece, a mulher, quando ela fica nervosa, ela fica furiosa mesmo, ela perde o controle, né? Isso é fato. Mas assim, com relação à parte do trabalho que vem sendo feito, pelo menos aqui na unidade de Foz do Iguaçu, e apesar das dificuldades, porque aqui é uma unidade mista, está, né, próximo dos homens, no mesmo prédio, no caso, separa só, mas enfim, é dentro do sistema, a gente tem dificuldade, porque não é um presídio feminino, não é uma cadeia feminina específica. Tanto que não tem essa questão do atendimento do berçário, de creche. Então Foz não existe, tem isso. Não, não tem. E existe algum caso de empresas que vêm de outras unidades onde tem, onde funciona. Aí chega aqui já fica difícil, porque começa a reclamar, não, mas aqui não tem, lá tem. Então, tudo isso acontece dentro do sistema. Uhum. Mas hoje as nossas detentas aqui já têm um trabalho por parte da Secretaria de Educação, né, do SES, do SES. Esses órgãos de educação já aceitaram as diretrizes da Lei 7.210 de proposição, já existem resoluções do Estado para que isso aconteça. Já existe educação à distância também. E existe um pequeno trabalho ainda muito, né, singelo de trabalho de profissionalização, mas na linha de artesanato. Mas a comissão da mulher encarcerada está trabalhando essa linha também, de a gente buscar uma forma de fazer uma parceria para que se consiga fazer que elas produzam alguma coisa que possa reverter em recurso para elas, ter uma conta e quando sair tiver algum recurso, ou para a família que de repente precise que esteja fora. Então isso tudo a gente está começando a costurar, a construir, né? E é muito importante, mas a gente precisa do apoio da população, dos órgãos, dos empresários, inclusive, para que a gente pense, inclusive até como empresários também, como a gente poderia fazer uma forma de estar contribuindo para ajudar esse setor. Muito bem. Então, obrigada, Juraci. E no nosso próximo encontro, ouvinte, prepararemos um bate-papo tão gostoso quanto o de hoje. Por isso, eu quero agradecer a todos que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência. Quero deixar um abraço a todas as mulheres que estão encarceradas e as suas famílias. Um beijo especial de toda a equipe do Mulheres Transamérica. Quero também lembrar das crianças e lhe mandar um mega beijo, pois nessa semana comemoraremos o dia de vocês. A ganhadora do sorteio da Auto Luiz é a Joésia Nayara Souza. Entraremos em contato contigo, viu? Mulheres, fazemos este programa para você com muito carinho. Por isso também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz. Antes de eu me despedir, a Juraci quer mandar mais um beijinho, só um pouquinho. Eu gostaria de mandar um abraço e um beijo para todos os detentos, para toda aquela população encarcerada, dizer que vocês não estão sozinhos, que aqui existem pessoas, existem autoridades, existe que se preocupam com vocês também. E mandar um abraço e um beijo para toda a população que está assistindo e o meu muito obrigado. Muito bem, então gente, eu sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Se você perdeu algum dos programas Mulheres Transamérica, não se preocupe, sábado que vem tem mais. Os links dos nossos programas estão disponíveis em nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau! Mulheres Transamérica. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.